você foi me iludindo. Daí deu no que deu. Nasceu, nasceu, nasceu. Você correu, correu. Fiquei de pneuzinho, aumentei os quilinhos. Você me abandonou e nem olhou mais. Você foi homem na hora da cama. Vem te ser homem pra suas contas pagar.